DJ! Mas gosta assim, mas tá suave final de semana. Vai achando que é só playboy que vive Copacabana. Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aí, dá uma olhada nas bandidas que tá com nós, tá favorável. Foca mais no sofoca, esse é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da Hang Lose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão. Então. Faz aí o sinal da Hang Lose. Hang Loser? Faz o sinal da Hang Lose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Isso. Cara, esse é o melhor clipe. É uma música. É o melhor clipe que existe no mundo, assim, eu acho. Você acha que faltava essa representatividade pros gordos em geral? Com certeza, cara. Eu entendi o que é representatividade ao ver esse clipe, tá ligado? Porque foi a primeira vez que eu senti, me senti feliz de ver um gordo com a pança esse tipo é o cara do nível da minha. Esse é o cara pelado. Do tranquilo e favorável lá? É. Isso. Ele tá, eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz mesmo. Mas enfim, hoje estamos aqui então, com mais um Games for Life. O Wings é gordo, não, sou magrelo, magrelíssimo. É, estamos aqui hoje com o Games for Life com apenas 16 pessoas, sendo um chamanego aí. Não tá tranquilo nem favorável, tá horrível, tá maltratável, seus pau no cu. Estamos aqui hoje com o Marcelo Vinícius. Boa noite, pessoal. Sempre uma honra. E estamos também com Guerra. Achei que você tinha esquecido o meu nome. Meu sim, grande amor. O Guerra. Não, eu ia te chamar de outra coisa, mas ao vivo não pode. Ih, caralho. Vai. Ah, então, eu sei o que, que é. Não faz não, piada. Depois tem que conversar sobre isso aí. Não! Não, só no PVT, só, mano. Vai. Então tá bom, então de tá. Boa. Manda ver. Sabe, mas eu só vim hoje porque, o Tuba não tá. E, dois, se eu não viesse, eu vim segura a vela, pro programa ainda ficar relativamente apropriado, senão ia ser Yaoi puro, o programa todo. Entendi. Mas é verdade, se eu fosse magrelo assim e bem gostosinho, eu acho que eu ia namorar o Guerra, cara. Eu acho que eu ia arrastar ele pra nós ser viado, gente. Pera aí, porque você precisa ser magrelo ou se ele gosta de você assim? Não, mas eu. É a minha autoimagem. Minha autoimagem, eu não sou feliz com ela. Eu não conseguiria dar o cu pro Guerra gordo, tá ligado? Conseguiria. Desculpa, essa, gente. Essa então, eu não gosto dessa imagem. Tá, hoje, o nosso programa. Hoje não, todos os dias nosso programa é ao vivo. Porque isso que chama Games Foda Live, live de ao vivo. Então, tipo. Interessante. É muito bom esse live aí. E você pode espalhar pra todo mundo aí que só tá passando agora. O que passa hoje. E hoje vai ter um bagulho exclusivo no final do programa. Detalhe. É verdade. Então, é, hoje exclusivo. Tem surpresa bombástica aí. Então, tem que mandar um João Kleber, você não vai acreditar. Não, mas pior que hoje tem mesmo, né? Hoje a galera tá nem aí, né? Ó, Rafael DFL aqui no chat. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Guerra, olha aí, que bonito. Não, tá, nosso programa, eu não tô conseguindo fazer a introdução. Nosso programa é ao vivo. É, pode mandar mensagens pro @gamesfoda. Você pode mandar live @gamesfodalive.net. Você pode mandar todas as coisas que você quiser, cara. Manda eu tomar no cu. Pronto. Isso aí. E a Xbox Live? Como é que funciona? Se tem tanto live assim. Não, a Xbox... Tem alguma? A Xbox Live pelo menos nunca caiu que nem a PSN, né? Ah, então... mas caralho, eu tava fazendo graça aqui. Você vai mandar. Eu não posso tolerar isso. Não, foi na voadora mesmo. Não posso tolerar isso. Como acionista da Sony, eu preciso. Eu vou rodar a vinheta aqui, seus pau no cu do caralho. Pera aí. Ai, meu Deus do céu! Não pode ser! Eles estão de volta! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live! Eu tô maluco! Ai, ai, ai, meu Deus do céu! É o Games Foda Live! Eu tô maluco! O podcast da galera. Então é isso aí, gente. Estamos aqui com mais um Games Foda Live. Games Foda Live especial Dia das Mães. Com muitas informações sobre as mães. E... Pera aí, eu botei os caras, tá? O game só da live com muita informação sobre o dia das mães. Achei engraçado que vocês não deram risada, achei que foi boa a piada. Ou pelo menos assim, nota 5, pra dar tipo um. Ah, eu só não entendi. Acho que deixar mais triste. É que eu sempre falo as datas erradas por causa disso, essa é a piada. Ah, mas eu tô tentando criar esse personagem. Mãe joga games? Dá pra gente. Não, minha mãe, ela não jo- ela jogava games quando tinha tipo Atari, assim. No Nintendinho ela jogou um pouco. Aí depois ela parou. A minha mãe, ela joga, assim, jogos de azar, bingo, essas coisas, ela gosta muito. Mas videogame ela acha abominável, assim. Seu microfone tá meio ralando no seu pau. Tá o quê? Ele dá uns chiado louco aí. Ih, peraí, então que eu preciso mexer aqui, tampa os ouvidos aí, porque vai ser bizarro. Bom, sempre muito profissional, né? Diz aí, melhorou? Melhorou. Sim, melhorou. Então pau nos seus cu. É, não tinha uma lenda que tinha sido proibido isso? Tipo, ilegal? O que? Transar? Foi, não foi. Ela não. É, infelizmente foi, assim. Isso trouxe muita tristeza. Pra você ou pra ela? Ah, pros dois, né? Porque mundo, ela, né? Fica. Ela, quando ela não se diverte, ela enche o saco dos outros, né? Aí já viu. Eu acho engraçado. Cara, que. Só vai falando aí. As pessoas encaram meio que com um vício, ó. Seu microfone tá cheio de novo, cacete. Yeah! Oi? Seu microfone de novo, acho. Não sei caralho. Se é o do Rinks. Tá aqui o pariu, vai mexendo, você vai me dizendo aí. Ah, só agora tá tranquilo. Ah, então tá. Que bonito. Acho que é o cabo, velho, porque aí eu sento na longe do PC e o cabo fica zoado, sacou? Sabe qual é o problema? Eu vou explicar pra quem tá ouvindo. O Guerra acha que é uma boa ideia apresentar um programa ao vivo enquanto ele joga outra coisa nada a ver. No caso. Cara, já deu problema alguma vez na minha participação? Tá dando agora, hein? Tá, é a primeira vez, bicho. Mas tá dando de novo problema? Não. Que você tá jogando? Tá, conta pra eu tô gente jogando Rocket a League online, nesse momento, enfrentando pessoas de verdade, reais, de carne e osso. Você é do time que ama Rocket League e odeia Splatoon, embora isso não faça nenhum sentido, zero? Cara, nem sabia que isso era um time, mas se é um time, eu tô nesse time aí, cara. Eu não odeio Splatoon, eu acho um jogo caído, só assim, meio... Com caído, cara? Ah, é um jogo meio caído, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, dá pra colocar um... Pau a pau, não pau a pau com Rocket League. Eu acho que Rocket League funciona melhor em algumas coisas. Tipo, não, Rocket League funciona melhor em tudo, assim. É. Não, mas se eu fosse listar os dois melhores multiplayers de 2015, seria Rocket League e Splatoon. Eu acho que Rocket League e Rocket League e Metal Gear 5, cara, indiscutivelmente. Ah, é lógico que você ia falar de Metal Gear. Cara, mas o Celos ele esquece completamente que Hearthstone. Um dos jogos mais aclamados foi lançado no passado, né? O Hero of the Storms também, não foi? Hero of the Storms também foi. Então, tipo, meu, sinto muito falar pra você. Splatoon não tem compete com Splatoon entrar no top 15, assim, você deu sorte, tá ligado? Cara, Splatoon ganhou o Oscar diretamente das mãos do Leonardo DiCaprio. Assim, o melhor multiplayer de 2015. Você sabe que... E o único concorrente ali era Rocket League mesmo. Ó, o Will Fox perguntou se Hentai Splatoon existe. Sim, existe. Hentai Splatoon acho que existe. Olha, isso mostra, a gente tem que educar melhor essa galera. Como ainda tem muita gente ouvindo esse podcast e não entendeu realmente o quão horrível é a internet. Ou maravilhosa, dependendo de quem você é. Não, é horrível. De quem você é. A maior parte do tempo é horrível. Porque, sério, Splatoon, acho, não sei se era o Rinks, o Afro, alguém fez essa aposta assim. O jogo foi anunciado, tipo, umas 2 horas depois, na piada, alguém falou, pô, será que já tem... Born de Splatoon, assim. Aí foi procurar no Rolê 34 pela piada, e já tava explodindo. DeviantArt e o site do Rolê 34 mesmo já explodindo. Isso não é o pior. Porque com aquele Kickstarter da galera de Banjo-Kazooie, o Yooka-Laylee, que é uma morcega e um, sei lá, um camaleão, também teve, meia hora depois já tava lotado. Mas essa aqui é da hora. A mulher do Street Fighter não teve também, a brasileira? Não, mas essa tá anotada. Não, já. Mas essa tá nos nossos corações já. Aí os caras já. Primeiro, ela é um humano, ela não é um morcego. É, tudo bem, tem razão. O Splatoon, mas o Splatoon não é tudo que eles queriam, porque o Splatoon é tipo, é Lolicon com tentáculos, velho. Tipo, sabe? Tipo. Porra, é cara, eu tenho uma dúvida muito sincera, que é um negócio que me incomoda muito, mas como eu tenho muito amigo que gosta, eu costumo ficar quieto. Tipo, por que é tão ok, assim, tipo, pedofilia com desenho animado, tá ligado? Mas não é. Não, não é. Deveria não. ser. Não, na verdade não é. É que, as pessoas tratam como se fosse. Tipo, tem um gênero de pornografia de desenho que é isso, tipo lolicon. Ah, isso, tá, cara, mas de boa, tipo. Mas não sei porquê, cara. Acho que é muito cultural. Eles também têm muito xota também, né? Tipo, e xota geralmente ou é com outros caras ou com umas tiazinhas mais velhas. Traduz, assim, porque senão vão pensar que é xota na conotação brasileira. Xota é os moleque novo, os moleque novinho, assim. E, ah, é inocente. Tipo lolicon, só que de menino. Os moleque ali. E eles geralmente eles transam com outros caras, né? Só que mais adulto, assim. Ou eles transam com umas tiazonas velhas bem gostosas, assim. E esse aí, na as verdade, milf. É, as MILF é um sonhão, na verdade, ah, né? A única coisa que me incomoda, porque quem já passou por esse rolê animes, mangás, viu muita coisa erradíssima, é quando tem alguém muito, tipo, acho ok, assim, fã de xota. Ah, tá, na sua intimidade, não, vai pra Deep Web, vai pra Deep Web. Então, você vê uma pessoa que... dessa dando lição de moral... querendo pagar de corretona, assim, aí eu fico fudido, eu prefiro que seja... Ah, mas isso acontece muito, né, ainda mais porque a maioria do pessoal que é social justice, eles têm um background de anime forte, tipo, geralmente os caras sempre curtindo hentai e as minas curtindo Yuri e Yaoi o tempo inteiro aí, né, velho? E essas aí é os pior... É, tipo assim, o hentai normal... Yuri é aquele que foi pro espaço, né? Esse mesmo. Não vou nem falar mais. Qual que é a pergunta do dia hoje? Eu tava lá arrumando pergunta do dia que ele fez. Todo dia tem a pergunta do dia. Sério? O que nos últimos programas não teve, então? Teve, lógico que teve. Semana passada, você tava aqui semana passada? Tava. Semana passada foi. Qual que foi a vez que o Afro mandou mal que você mais gostou? Ah, da hora. Essa foi boa. Essa foi boa, né? E a do. Acho que a do. É indiscutível, né, cara, que a do Shadow of the Colossus foi muito foda. Essa é realmente fantástica. Mas qual que é o seu fetiche japonês que você mais gosta, a guerra? Fetiche japonês, cara, eu acho que... pode pensar? Não, pode. Fala aí, Celo, se já souber. Sabe, Celo? One Piece. Não, porra. Fetiche sexual, cara. Você acha que não? Você acha que mas, os japoneses cara, como é que eu sei gostam qual fetiche de... sexual é japonês e qual não é? Porque tá tudo meio difundido agora, né? Ó, por exemplo, o meu favorito é a bomba vaginal. Bomba vaginal veio do Japão, cara, entendeu? Aquele bagulho que deixa não, gordona, mas assim. Não, mas isso é muito sem noção, tá ligado? É bem sem noção. Ah, não, se for pra ser, mas tipo, é pra o ser seu favorito sexual de sem noção, é com certeza os caras... Não, não é o que você vai usar o bagulho, tá ligado? É o não, que você não, mais que acha você da hora. Acha... Ah, não, com certeza é o do que os caras põem o pinto no sovaco da mulher, assim. Acho esse... Esse é muito esse bom é de um também, nível, cara, assim... Cara, mas tá, eu achei ainda muito, tipo, light, porque ainda envolve corpos humanos. Tem uns lances bem diferentões, assim. Teve uma época que a febre no Japão, dos caras taradões, assim, era imagem de mulher lambendo maçaneta de portas. Caralho, isso ah, aí, isso é muito, isso era top também. Isso era top. Mas eu tenho até uma música sobre bomba vaginal. Quando a gente descobriu a bomba vaginal, a gente ficou tão assustado que a gente criou uma música sobre ela, cara. Qualquer hora eu canto pra vocês, é muito boa, cara. É, não precisa. Não, mas é sensacional, é um axé, é muito bom. Nossa. É um axé sobre a bomba vaginal. O Hinks com o... Ah, o Mujinkar mandou... Em algum momento da vida do Hinks... Colocaram, tipo, ele criou essa confiança de que ele canta bem, rima bem, manda bem, assim, no geral. Não sei de onde surgiu, mas você vê que realmente ele tem um certo orgulho disso. Não, acabou, não. Ô, faça um bagulho aí pra alegrar a galera, esse meio que manda essa pra mim, cara. Não, eu não tô nem falando. Ô, não, sujeira, sujeiraça, velho. Tô falando de quando você começa a cantar do nada, assim, tipo, Érico Borgo, ou então teve uma vez que você que você tava dando carona, tava no seu carro, você começou a cantar um Scream Emo, do nada, assim. Ué, tava tocando na porra da rádio, caralho. Não tava não, você mandou uma palhinha na hora, assim. Que rádio toca Scream, cara? Não, tá no rádio, digo no MP3. Ah, não, tá. Agora o Celos me deixou profundamente chateado. Eu achei que eu tivesse alegrando as pessoas com o meu canto. Você me alegra, tá eu bom? Achei que eu tivesse. Obrigado. Não liga Guia, pra ele, obrigado. Não liga pra esse feio. Obrigado, Guia. Eu achei eu não que tivesse segredando. Eu não disse pessoas. Que não alegra, eu disse que eu não sei como surgiu essa confiança. Então, poderia se muito você bem fala ser não surgiu. Hill, eu também me perguntar. Mas se você. Não, senhor. A Whitney Hill, você se pergunta. Lógico que eu sei de onde surgiu essa confiança, com essa voz maravilhosa, essa negra rasa. Mas aí não, pra mim você fala, não sei de onde esse gordo tirou que ele canta bem. É isso que você falou, tá ligado? Eu queria que você contasse, mas acho que tá triste demais pra jogar essa informação. Não tem, cara, eu gosto de criar música. Eu penso no bagulho, eu crio uma música. Eu vou cantar uma estrofe da bomba vaginal, tá? Chegou uma moda que vem do Japão, não é sexo anal e nem masturbação. Coloca esse aparelhinho dentro da vagina e vai bomba bombeando e deixa ela linda. Taran, tararã, segura a bomba vaginal, deixa pô, você deixar aí. É, mas é, ué, é a minha música. Segura a bomba vaginal. Bomba vaginal, deixa a moça tinchada aí, gostosa para o pau, segura a bomba vaginal. Nossa. É, mano. Nossa. Quantos anos você tinha quando você escreveu isso? Não, uns 20 e pouco já, velho. Tava... Foi tipo ano passado, né? Não, uns 4 anos. Vocês perguntam por que eu tava questionando. É engraçado que lá pela quarta série, às vezes um pouco antes, assim, quarta, quinta série, quando... Tem aquele fascínio de descobrir o palavrão e conseguir falar livremente na escola, assim. É todas as músicas que você ouve, imediatamente vem uma paródia muito faz suja. Faz uma paródia zoada, é, sim. Eu acho que é meio... Eu não sei se as mulheres fazem isso, se é realmente universal. Não tinha amigas nessa época, não era popular. Não, eu sempre gostei muito de fazer em vários ritmos, tá ligado? Fazer, tipo... Sei lá, teve confirmação, a Xena falou que mulheres fazem também, então é universal mesmo. Você tá falando que mulher não faz alguma coisa, a Xena vai entrar aqui e vai falar que faz, lógico que vai falar. Ela vai aqui vir aqui e falar, não, as mulheres fazem tudo que os homens fazem. Esse que ela vai fazer. Você menos, fala assim, menos... Cara, é isso que eu tava falando, a Mu que tá no chat podia estar aqui. Podia estar aqui. Cretinice. Não dá. Aí a representatividade que sou... nesse programa. Isso você percebe que eu sou um feminista nato, porque você falou... Mulheres fazem tudo que homens fazem e eu ia falar, menos dar ok pra bomba nuclear. Isso só homens na história da humanidade fizeram. Nossa, que horrível essa merda, cara. É, cara, eu acho que... What the fuck did you say, velho? Mas é verdade. É, não tá errado, realmente. Ué, meu, eu disse que ia entrar, seus merda. Tô esperando, entra aí. Pode entrar aqui, entra agora aí. De Nagasaki. Ah, fala sobre a polêmica da Laura. A polêmica da Laura é uma polêmica inexistente. Caramba, já tem 3 podcasts que estão pedindo pra gente falar sobre a polêmica então da Laura. É, então vamos falar uma vez por todas. A polêmica da Laura é inexistente. Não, vamos fazer assim. Em vez de falar da polêmica da Laura, vamos falar da polêmica do Pikachu Detetive. Que eu acho que... Depois, não, a gente fala, depois a gente fala dessa. Deixa eu falar da Laura. Vou dar meu parecer rapidamente, porque vocês dois são burros pra caralho. Eu sou o mais sensato desse grupo. É o seguinte. Eu achei que ia ter protesto. Ninguém falou nada. Eu fiquei acreditando. Não, eu achei interessante, porque vocês falam que eu canto mal, agora eu sou burro pra caralho. Eu vou sair desse podcast depressivo, cara. Quem falou que você é burro? Falei que vocês dois são, é porque o Celas não se ofende mais. Então vai, manda bala aí, que você ia falar, ô caralho. Cara, eu acho assim, a roupa é uma bosta mesmo. Tipo, roupa de funkeira é uma bosta. Isso é irrelevante. Não, cara, eu acho que tem vários motivos que, assim... Tá, a roupa é ok pra gente, mas... É ruim pra, tipo, imagem, É ruim pra você pensar uma pessoa lutando com aquela porra daquela roupa. Mas daí, roupa. Até aí... Não. É tipo assim, o bagulho é assim... A roupa é alternativa... É, a lógico. Roupa não é ruim pra se lutar, Não, é ruim pra se lutar, é a mesma coisa que você falar do Blanca com a roupa de carnaval, não faz sentido, tá ligado? O que eu falo que a polêmica é inexistente. Eu tinha um ponto que é sobre isso, cara. Sobre, tipo, as outras roupas do jogo. Cara, a Capcom não é muito boa em criar personagens femininas assim que não ofendam, sabe? Masculinos também, não. Tem uma série de personagens masculinos que são meio bosta, mas tipo. Mas porque o que ofendeu é só a pessoa que se ofende agora, cara. Mas, velho, se as pessoas se ofendem, elas não estão errando. As pessoas se ofendem por causa da onda de que tudo é ofensivo, cara, tá ligado? Ah, essas pessoas elas não se ofendem porque elas estão ofendidas genuinamente. Isso é um paradoxo, cara. As pessoas elas não se ofendem porque elas estão realmente ofendidas. Por que ninguém ficava ofendido antes? Aí você fala que mudou. Não, o mundo tá muito mais liberal. O mundo tá cada vez mais liberal. Todo mundo fala pras mulheres usarem a roupa que elas quiserem. Todo mundo fala pra todo mundo fazer o que quer da vida, curtir o que bem entende. E em contrapartida, o pessoal que deveria estar defendendo isso e que defende isso, por exemplo, em mulher usando roupa desse jeito na balada, eles são contra uma porra de um jogo de videogame, a mina usar a mesma roupa. Não faz o mínimo sentido, cara. É tipo um retrocesso. Tem um argumento. E o meu problema, tipo, eu acho a roupa escrota, mas eu não acho que ela não deveria existir. Que aí eu já entro em umas questões mais complicadas. Sim. O meu problema da polêmica da Laura em si é que não tem um jeito de você resolver a situação. Porque tem esse argumento de tem que usar a roupa que quiser, porque é empoderamento e etc. Beleza, se você usa esse argumento, vão dizer o quê? Que a Laura foi criada por um homem. Ou e que ela não é uma mulher de verdade, ela não escolheu a roupa dela. Tá, se fosse criado por uma mulher e fosse exatamente a mesma coisa, o que iam falar é que uma mulher teve espaço na indústria para quebrar um estereótipo e não aproveitou, e cedeu aos padrões. Sim. Como fizeram com a ilustradora de Schoolgirls. Que falaram, você tá perpetuando valores escrotos, porque você fez isso, você foi forçada a fazer isso, mas, que você quer passar? Mas ela falou, eu gosto. Mas peraí. Ela respondeu, eu fiz assim, porque eu gosto de desenhar personagens assim, eu acho estilosas as meninas assim, eu gosto desses peitos anime balançando, eu gosto desse exagero e eu gosto desse estilo. Eu sou artista, eu fiz porque eu gosto. Não mas tinha aí, nenhum motivo, não tinha nenhuma mensagem, ela só queria fazer. Aí ela é uma mulher e não respeitaram a vontade dela. Então, como que você se diz feminista se você não respeita a liberdade de uma mulher artista? Mas isso que eu tô falando, você tá entendendo que desde o começo, desde a primeira vez que começou a ter essas porra dessas polêmicas, vocês podem pegar o Games Foda Live, baixa todos aí, escuta um por um, e daí me avisa qual que foi que eu falei. Mano, o problema não é... Você acha que eu não sou feminista? Você acha que eu, tipo assim, eu quero que as mulheres se fodam, que morra todas as mulheres do mundo, ou que elas fiquem sofrendo o resto da vida? Não, eu quero que melhore a situação. Só que isso aí não ajuda em nada, cara. Isso é tipo, é uma cultura que quem ganha com isso são as pessoas que estão fazendo texto, são as pessoas que estão fazendo o site bombar, são as pessoas, tipo, que estão fazendo o movimento. Fala nomes. Não, fala nomes. Mary Sue, por exemplo, que é um site que só fala merda só, tá ligado? Só fala merda o tempo inteiro. Então, tipo, é uma cultura de ódio. Tudo é horrível, tudo é uma merda, tudo tá errado, tudo é um lixo, tá ligado? Tudo é uma bosta. Olha só que merda. Tudo na indústria é uma merda, tá ligado? Que nem o Celos falou. Se foi um homem que fez, é uma merda. Se foi uma mulher que fez, tá errada, tá ligado? Tipo, tem que ser do padrão deles. Isso aí é fascismo, cara, tá ligado? É o fascismo social, tá ligado? Você vai ter que seguir o padrão da justiça social. Se você não seguir, você não tá dentro. Porra, o bagulho deveria ser libertário. Deveria ser completamente oposto. Eles estão falando chat, eu tô até com medo de abrir essa porra. Aí, tem um ponto que eu discordo, porque falam, hoje tudo é problematizado. Não, eu tentei emplacar a polêmica do Pikachu Detetive e ninguém se importou. Se ele encontrasse, é horrível, é escroto, não deveria existir. Vocês viram o lance? Detetive... Calma que não lançou ainda. Se o Pikachu realmente começar a mandar bala nas minas toda hora, certeza que essa porra vai rolar e nós vamos dar muita risada ainda. Vou contextualizar pra quem tá ouvindo aí. Todo mundo vê essa merda. Vai saber, né? Tem um jogo anunciado, eu não me informei o suficiente, eu tô na margem do necessário de informações sobre o jogo, talvez até seja bom no fim, não sei. E é um point and click de missãozinha de investigar de detetives, que o protagonista é o Pikachu, e ele fala com uma voz grossa de fumante, uma tentativa de Pikachu meio no ar, só que a luz do dia, enfim. A ideia do Pikachu falar com voz grossa eu acho escrota pra cacete. A ideia dos caras terem... Por que você acha escrota? Pikachu não pode ter voz grossa. Não, eu acho que é arruinou nossos sonhos, assim. Não sei os seus. Que sonhos? Que sonhos que você tinha com o Pikachu? O que você tá dizendo? Arruinou os sonhos de todo mundo. Quando foi mostrado o primeiro trailer, pelo menos na minha internet, na minha timeline, a galera ficou meio chocada, meio... Não chocada de mexeram com a minha série. Se estranhou mesmo. Sabe o lance de Uncanny Valley? Porque não. Até tem... Como não? Quem é Uncanny Valley? O... abismo do desconforto. O The Uncanny Valley é tipo, é uma coisa que tenta ser humana sem ser e chega próximo bastante pra ficar perturbador. Tá, mas qual que é o seu ponto, Sérgio? Meu ponto é que a ideia é escrota, tipo, você teria espaço pra ter uma franquia nova, parece um cachorro, sei lá, e usaram um mocap facial pra expressão do Pikachu, que eu acho que fez as pessoas estranharem. Não precisava nem desse... Eu achei cômico, na verdade, tá ligado? Eu achei bom também, cara. Acho que tem... É isso que é foda. Eu não achei péssimo. Eu achei péssimo. O cara, quando ele entende isso, ele não gosta das ideias boas do bagulho. Eu acho que você não entende. Assist Platão, um ótimo. Smash é maravilhoso. O conceito de nintendista tá meio estranho pra você, porque o que eu conheço de nintendista é os caras que defendem tudo, cegamente, assim. Então, mas você é um nintendista estranho, cara. Se eu falasse mal de tudo da Nintendo, se eu falasse, meu, a Nintendo nunca deveria ter existido, você ia falar que eu sou um nintendista muito desigente. Você não ia falar. Sim, com certeza. O cara é foda. Mas enfim, aqui é um jogo sem vitória. Como o meu jogo aqui de... Galera mandando falar sobre BBB, nós não vamos falar sobre BBB nunca nesse programa. Não é nem porque eu odeio, que eu já assisti muito BBB, mas porque do BBB, a galera não entende. A internet é muito complexada com o BBB. Eles falam que, tipo, o BBB é o pior programa do mundo. Não é ruim, mas tá ruim. É, virou um lixo, tá ligado? Virou um lixo porque, tipo, já era pra ter acabado faz muito tempo. O começo era muito bom, cara. Tipo, a galera falava que era, tipo, nossa, só mulher gostosa na televisão, homens musculosos, exuberando sua força, exaltando o corpo. Que golaço, homens fortes, né, Guerra? Beleza. Caralho, não, aqui foi bonito demais, cara. Desculpa, eu sei que normalmente não interfere, mas tá demais. Mas enfim, mano. O Guerra joga, era muito bom. Sabem, mas o Guerra hoje joga tá sério, ruim. Rocket League. Ele não joga sério porque não tem nenhuma condição de habilidade pra jogar sério, nada. Mas eu gosto muito. Você acha que Rocket League é mais competitivo que Smash Bros? Com certeza. Nossa. Oi? Não é mais mesmo. Amo! Olá. Graças a Deus. Alô? Alô, pelo amor de Deus. A gente consegue corrigir falar os meninos da Laura, aqui. Por favor. Quê? O que vocês estão falando? Não, fala aí da Laura aí. Ela tem que falar, ela é mulher. A única pessoa que pode falar de polêmica de verdade aqui, cara. Não, fala aí da mulher. Você acha que a Laura pode usar a roupa ou não? Como assim? Pode usar roupa? Não, tem que jogar pelada. Você acha que tá certa a roupa da Laura ou você acha que tá errada, Xana? Qual roupa dela? A nova? A nova. As duas. A do Underbub? É. A do Underbub é demais, velho. Eu não sei, eu gosto. Ela é gostosona, tem que mostrar mesmo. Aí, ó, tá certo. Aí, acabou. Parabéns, chega. Acabou. Xana é uma mulher de verdade, isso que eu falo. Mano, o bagulho não vai... Isso que ninguém entende. Se alguém vier aqui, quero que venha aí na minha casa, então alguma doutorada aí que estuda essas porra aí, vem me provar que isso realmente, tipo, influi na sociedade, velho. Influi o caralho, velho. E tem um detalhe, agora me lembraram aqui no chat. A roupa em si. Beleza, vocês concordam. E o bonito em Comic Sans? Ah, o bonito em Comic Sans. Não, esse não, aí não. Aí foi. Não tem condição. Não, fala sério. Eu achei, a primeira vez que eu vi só o Nita, eu achei que tava escrito Anitta. Eu falei, caralho, que meta. Assim, aí ia ser muito bom. Aí ia ser muito bom. Tô mandando muito na pesquisa. Os caras abraçaram. O que eu achei estranho é que ela chama Laura e ela é irmã do Xian. Aí eu fiquei pensando, que casal de pais é esse que fala Sean e Laura? Cara, o americano veio pro Brasil. Não, na verdade, tem um esquema que o Street Fighter 3 foi bem bosta, né? Vamos falar real. Já, a gente já pode falar real. É isso, cara. Tipo, de caracterização foi. Ele é um jogo muito bom, mas de caracterização foi o mais fraco. Como que um jogo que tem o Urien é um jogo ruim de caracterização, seu mongo? Lógico que é ruim. Cara, a Laura faz 6 meses, não faz nem 6 meses que ela foi anunciada, o bagulho já é parte do canon do Street Fighter na nossa cabeça, velho. Quem é Urien perto da Laura? Completou um download do cérebro. É... Tipo, sabe, ela já entrou na nossa cabeça. Tem alguma piada que eu tô por fora? O piorzinho é o Nekali, mas eu tenho certeza que depois que lançar o jogo, o Nekali vai entrar por também. Por quê? Porque ele tem drags. Começou a dragfobia. Não, é porque, tipo, não, ele não tem muita personalidade, assim. Eles são bem ruins também, né? Cheio de clipe, tá meio vivo, assim, tá esquisito. O Ono não sabe como funcionam drags, porque... Eu já tenho... Como funciona mulheres também, mas ninguém liga. É, então, aí mas aí, isso, aí, mas aí, tipo... aí ficou pessoal, aí ficou um lance de representatividade aqui. Ah, agora tem representatividade. Ou eu, porque os meus drags são muito grossos pro padrão normal de drags, assim. Os do Nekali são ainda mais. E o meu cabelo, principalmente molhado, mas mesmo normalmente, é pesadíssimo. Eu não sinto, eu já acostumei, mas ele é pesado no sentido de movimento mesmo. Uhum. Ele não mexe. E o Nekali, ele dá um, tipo, bate um vento, o cabelo dele sai voando, como se mexe fosse a medusa. Mexe muito, né? Verdade. Foi isso aí, eu achei feio. Porque o cabelo dele é pesado. É... Acontece isso, na verdade. O Tuba veio falecer, que mera Jota. Opa. Então, o maior detalhe que eu falo, que eu quero só explicar por que eu fico puto com esse Street Fighter, o resto eu não fico puto, você vai falar de Dead or Alive comigo, eu vou falar assim, realmente, as minas é muito peituda mesmo, é hentai o bagulho, é só pra hentai, é só pra punheta mesmo, nem não, vou discutir mas, com mas você. Não, mas peraí, mas aí eu acho que é bem mais sincero, pelo menos, tipo... Lógico. Não, acho ruim. Tá óbvio. Não, tudo bem, mas... Essa intenção, eu não vou... Mas eu não, não, não é... Não, mas tudo bem, mas eu falo assim que não é, é. Eu só não vou discutir com você porque não é um negócio que é relevante na sociedade. Agora, Street Fighter, todo mundo que reclama é um bando de wannabes, tá ligado? É uns caras que, tipo assim... Eles, você falou assim, ele não entende como funciona dread, não entende como funciona mulher. Mas os caras de Street Fighter, eles entendem de caracterização pra caralho. Tudo que eles lançam, todo personagem que eles lançam fica marcado na tua cabeça, velho. E não é por merchandise, eles não ficam enfiando teu personagem, esfregando o personagem na tua cara, tá ligado? Eles lançam o personagem, faz parte do jogo e boa. E você conhece todo mundo que tá lá, cara. Você já viu aqueles personagens. É clichê? É estereotipado? É. Mas, mano, o bagulho entra na sua cabeça de uma forma muito mastigável. Que é isso, cara, que tem que fazer. Talvez por ser clichê e por ser estereotipado, seja. Ah, isso, mas isso, não só isso, que... porque não é um negócio simples de você fazer. Não, lógico. Ainda bem feito. Então, uma coisa que a galera hoje em dia. A maioria não são. Mas o que eu falo assim, não, só deixa eu concluir. O pessoal acha que é um negócio fácil de fazer, é um negócio muito complexo, cara. O Tuba já falou isso uma vez, que o maior problema de jogo de luta é que não tem um lore muito grande pra você realmente apresentar aquele personagem. Você tem que bater o olho no cara e saber a história do cara, tá ligado? E é isso que acontece com a Laura. Você vê que ela é do Brasil, você vê que ela tem poder de raio, ou seja, ela treinou provavelmente com Blanca, tá ligado? E você percebe ali que ela é mais ou menos da mesma cor do chão, ou seja, tá ligado? Pra quem não é do Brasil já saca que é mais ou menos do mesmo lugar. Você aprende muita coisa só olhar o personagem, cara. Isso é muito bom. E que eu ia falar, tem a ver com o que você tá falando. É que a galera não só de games, no geral, as pessoas, acho que é uma maneira de quando as pessoas vão envelhecendo. Quando elas tentam parecer que manjam de uma coisa, e elas precisam reproduzir discurso pronto. Se no discurso pronto alguma coisa que te dá como errada, pra parecer que entende, elas vão falar: isso tá errado porque é X. E isso acontece muito com clichê. Eu não sei da onde as pessoas tiraram que clichê é uma coisa ruim. O modo como você explica o clichê pode ser bom ou ruim, mas se fosse ruim, ele não teria virado clichê, idiota. O troço é muito repetido justamente porque ele funciona. Porque ele fala de um jeito quase que universal. Pega qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? Na puta que pariu, na Lua, em Marte. Então, como que a pessoa fala que um clichê ou um trope, como no caso da Anitta, trope X, clichê Y, é ruim em si? Não, o jeito que você usa pode ser bom ou pode ser ruim. Não, mas acho que é isso que estão falando. Mas criticam um clichê justamente porque ele provavelmente foi mal utilizado, né? Eu vejo muita gente falando, não, é ruim porque é clichê. Não, mas o clichê não, por exemplo, assim, não é. O Watch Dogs, por exemplo, tava no vídeo da Anitta. E o Watch Dogs, ela criticou, olha essas minas peladas aí. Tá no jogo porque tá pelada. Mas, gente, pelo amor de Deus, essa. Não, né, Anitta? Não, mas já tipo, demais. Tudo não bem. Mas só citar. Mas o Watch Dogs é um jogo horrível, mas nessa cena tava criticando exatamente o mercado do sexo, tá ligado? criticando, tipo, as minas ser vendidas e tal. Você até libera todo mundo lá, mata a galera pra que tá fazendo isso com as minas. Enfim, você tem que analisar contexto. Ninguém analisa contexto hoje em dia. Exatamente por causa dessa cultura que a gente tava falando, que é só odiar tudo. Odiar 100% das coisas. Cara, no caso específico da Laura, eu acho ok, assim, tipo, ok, mulher pelada, gosto. Gosto muito. Mas eu acho assim, a segunda roupa dela, o Wonder Boob, eu acho meio estranho. eu acho um pouco zoado, assim, porque a imagem que o Brasil tem lá fora já é de, porra, só tem mulher pelada mesmo, é isso aí. Então eu não sei se, de repente... Ué, o que, que você acha que vai acontecer semana que vem? Tipo, o Ryu e o Kei, eles são... Ah, Blanca, fala sério, tipo... Não, sim. Não é uma questão de imagem que vai ter lá fora, sabe? Ah, não, então, eu só não sei, eu fico meio... Oh, o Blanca é verde, e a gente ama o Blanca, A gente aprendeu a amar o Blanca, então, porque, se a gente, porque ele era um representante brasileiro, e ele é brasileiro. Que nunca teve nada de brasileiro. Mas você vê o quão simples, o pessoal trata a representatividade como se fosse um negócio especial, mas você vê o quão simples é, né, na verdade, você só precisa colocar uma... Cara. Então, mas você precisa colocar uma bandeira do Brasil do lado dele pra todos os brasileiros adorar o cara. Sim, porque a gente também, se o americano, tipo, o único personagem do americano no jogo é um monstro, ele não ia achar muito da hora não, cara. Duvido, cara, que não ia achar. Com certeza. A gente ia achar muito louco, cara, tá ligado? A gente curte o Blanco por ele ser o Blanco. Ele falou que os americanos... Isso eu concordo se com fosse, guerra. Tipo, se os americanos povo, tivessem o único personagem no Street Fighter 2, o único americano fosse um monstro, os caras iam ficar putos. Eu acho também. Mas enfim, não é esse o ponto. Eu acho assim, tem essa questão que assim, não, pra mim não é impeditivo, nada pra mim é impeditivo, sabe qual é? Pá, ela é uma funkeira, ela tá relacionada com a imagem de uma favela lá no estado. Ela é dela uma funkeira mesmo? É canônica? Ah, não sei, cara. Tô chutando. Pô, ela mora no Rio, ela mora numa favela. Eu acho que é canônico já, velho. Porque, tipo, ela tem. Que nem eu falei esse negócio de você olhar e bater o olho e já saber o que tá rolando, é meio canon, tá ligado? Ah, sei lá, cara. A gente é nerd gordo e gosta de funk, sabe? O que que impede ela? Tá, ou não, às vezes ela gosta de música clássica. Sei lá, enfim, foda-se. Mas quer saber um negócio? Foda-se. Qual que é as outras coisas que tá rolando? Que a gente já passou meia hora aqui falando essa outro merda. Bagulho, cara, que eu não consigo entender é aquele kimono amarradinho, cara, na teta, velho. Porra, custa nada botar um kimono bonitinho pra mulher, velho. Mas você acha que não vai ter? Ah, porra, mas... Ah, cara. Mas kimono você amarrado, quer, cara. Mas você quer saber... Porra, você vai quer saber? Dos Grace entra com a porra de um kimono. Então, animado, mas você quer saber? Kimono, o kimono dela é muito mais funcional pra jiu-jitsu do que o kimono mesmo, cara. Aquele negócio da bunda dela é perfeito. Não, a da bunda eu não tô reclamando. Eu só acho assim. Pô, um kimono de jiu-jitsu sem manga, você fodeu metade da arte, né? Ah, tá, mas ela que tá aplicando só nos outros, né? Os outros não estão testando nela. É, mas tudo bem. Filho! Vamos concentrar, é foda-se essa merda, foda-se tudo isso aí, vamos pular Rink, essa merda. Rink, você enche essa daqui. Não. Sabe qual é o problema do kimono? É que ai, é kimono e não que estéreo. Ah. Meu Deus do céu, senhor. Roda a vinheta. Já acabou? Então é isso. Roda a vinheta, acabou o Game of Thrones. Game Foda, não foi nem o Game of Foda. Obrigado, como a Xana nunca participa, fala aí pra galera o que, que você anda jogando, alguma dica de Netflix, fala... Anda fazendo, abre aí, seu coração. Estou desenhando. Eu estou desenhando dois caras pegando. Yes! Se pegando? Se pegando. Ah, eles estão contemplando não, a paisagem. É, eles estão sendo bonitinhos. É, tô jogando Tokerambo e Undertale. Como que é Tokerambo? Tokerambo. Quem é que fez a review dos. Tem review no site ou de. Os homens espada. Dos meninos espada lá. É, não leio o site. Ah, eles são meninos? Xota? Não, Xota. Não. É, bicho, eles são bichones. Ah, eles são bichones? É colecionador de husband, basicamente, assim. Esse jogo. É bem legal. Bacana. E Undertale também, mas não terminei ainda. E uma dica de Netflix. Cara, não sei. Ó, Netflix, cuidado aí, que parece que vai ter um vilão na segunda temporada do Demolidor. É, tu viu, né? Nossa. Parece, incrível, hein? Incrível isso. Parece que vai ter o quê? Um vilão na segunda de Demolidor. O Omelete fez uma chamada pro Demolidor, que é assim, ó, parece que vai ter problemas na segunda temporada. Bacana, tipo, hein? Chamei uma história do Demolidor pra ver se ele tem problemas. Parece que ele continua cego. O Omelete vai começar a pescar assim. Vai lutar com alguém, hein? Na segunda temporada de Demolidor, ele continua cego, hein, galera? E pior que é justo o óculos dele na teaser, assim. É, então. Nossa. Cara, é chamado aqui nem que o lixo. Omelete. É que o Demolidor bom, já não virou, desvirou cego umas vezes já, né? Então não vou também exagerar nisso. Mas eu acho que na série não desvira, não. Pelo amor de Deus, né? Eles não iam ter nem tempo de arrumar isso aí depois. Não. Galera, ó, eu acabei de lembrar. E eu não sei se eu vou ter saco de fazer uma transmídia sobre. Então vou usar o podcast pra divulgar. Até porque é ao vivo. Tem 50, 54 pessoas ouvindo. Vão assistir Creed. Aproveita enquanto ainda tá no cinema. Assistam Creed, caralho. Aquela é impressionante. Banda é muito boa, cara. Eu sempre gostei dos caras. Don't Stop Dancing. Qual era o nome? Children, Don't Stop Dancing. Cara, mas esse cara faz um negócio com a voz que eu acho muito direto. Faz aquele tipo. No fim da muito, frase, sabe? Eu acho massa. Uma ejaculação assim por frase, né? Muito gostoso. Ele faz um A no final. Como a gente tá falando da banda. Ô, filha da puta. É bem provável que alguém ouvindo não saiba do que eu tô falando. Eu tô falando do filme, Creed. Que ninguém sabe do que você tá falando. Cara, é possível. Vai saber, né? Tá tendo tão pouca repercussão esse filme que eu já tenho dúvidas. Eu tô com medo, pouca repercussão? Assim. O cara foi indicado ao Oscar, cara. Não. Isso, até aí. Eu tô falando que eu tô... Twitter, né? Cara, tipo, o filme foi bem recebido pela crítica. Mas todo filme desses nerdzinhos, não nerdzinhos, né, mas esse filme um pouco mais pipoca, mais ação, que era bem feito, que era mais, um pouco mais cabeça, assim, o ano passado, tipo Mad Max, mesmo Star Wars, esse, tipo assim, a galera pirou, não conseguia parar de falar do troço. E Creed, pra mim, pau a pau, pra mim é pau a pau com... Tecnicamente, pau a pau com Star Wars, só não é melhor então que... Então é oi, assim. Mas eu acho... Pau a pau com Star Wars. Aí você já começou a... Sério? Já deu um raise nas fichas aí do poker imaginário nosso. É um puta filmaço. É bem dirigido. Os personagens são envolventes. As lutas convencem, que eu acho que é importante, né? Já que é de boxe. E vale a pena ver no cinema. Eu acho que vale a pena justamente a aposta, porque ninguém tá falando tanto sobre. Acho que ele veio muito junto com Star Wars, não sei. Mas sério. Então, acho que foi por causa de Star Wars mesmo. O pessoal tava muito pirando em Star Wars ainda. Se eu fosse o diretor desse filme, eu com certeza fecharia o filme com With Arms Wide Open do Creed e ele abrindo os braços assim na chuva, cara. Ia ficar sensacional. O Rei Consordo falou: não assisti Star Wars, mas Creed é bem melhor. Que eu acho que... Beleza, né? Vai tomar o seu cu. Tá igual os caras falando que o multi de Splatoon é melhor de todos sem ter jogado tipo, metade dos multi do jogo. O Resident falou que Creed é o terceiro melhor rock já feito. Qual é o primeiro e o segundo, então? O primeiro mas e o segundo. Creed não é rock. O cara falou, o Sylvester Stallone falou que mas, não é rock. Mas ó, seus filhos do ano, caralho. É o negócio seguinte. Eu achei que você tava falando que a banda Creed não podia ser considerada rock. Caralho. Não foi. Longe demais. O diretor do Creed vai dirigir o filme do Pantera Negra, que é outro filme que eu boto fé. Como eu falei, todos os filmes de herói lixo, da Marvel, lixo entre aspas, porque são bons. Os heróis segunda linha. Ninguém conhece, todos os... E não é nem segunda linha, porque nas revistas tá bem primeira linha hoje em dia. Mas ninguém conhece na vida real. É o Pantera Negra, Doutor Estranho, Os Inumanos. Esse filme eu boto muita fé. Então, tipo, que bom ele vai dirigir o filme do Pantera Negra. Show de bola, cara. Bacana. Eu não botei tanta fé também nesse Creed aí. Eu vou baixar. Vou no cinema assistir. Amanhã, primeira coisa. Logo de manhã, sessão matinal, 10 da manhã, eu vou assistir isso aí. Foi mó bom o cinema de manhã, velho. O Tuba reclamou. Ele foi. Sei lá o que ele foi fazer. Foi no Spin. Falou, participa lá do podcast e tal. Deixa os garotos brincar e tudo, só que tenta falar de games. Ele tá preocupado porque ele tá achando que não é mais um podcast de games. Eu não sei se o público se importa. Mas ele tá preocupado com isso? O cara não tá dormindo à noite que Jesus tá falando de games. Então vamos falar de Rocket League. Quem joga Rocket League? Veio, esse podcast, quando a gente tava falando de game, ele tava com 30 viewers. Hoje ele tá com 53. Isso é verdade. Tem que falar com que o povo quer ouvir. O que vocês querem ouvir aí, galera? Vocês querem ouvir games? Vocês querem ouvir putaria? Se for de games, fica pior. E eu também acho. Quer ouvir o Hinks cantando Creed? Canta aí. With arms wide open and hands free, you gave me everything. With arms wide open. É bom esses caras que eles têm esses tiques meio que vícios, assim. Porque eu acho muito engraçado o Capital Inicial por causa disso. É tipo, tem aquela música lá do que você faz quando ninguém te vê fazendo, sim, sim. Sabe? E ele manda umas dele, a voz dele dá uma tremidinha engraçada também, tipo. Tá trancada 2 dias no espelho. E o seu pai? A música inteira tem essas coisas. Hoje em dia eu racho o bico. É muito bom, cara. É bom, é bom. É, esse Caetano cara do... que fazia umas dessas, né? Tipo, e agora? Mas esse cara do Capital Inicial é muito top também, cara. Que é toda a música. Aquela, como que é aquela do... Tem 15 anos? É 15 anos e fugiu de casa? É. É. É. Nesse aí também, né... 15 anos e fugiu de casa. É muito bom, cara. É muito afetadão mesmo. O dia é muito afetadão. O Dinheiro Preto é famoso nos games por causa do canal dos games, né? É 17 anos. O Sérgio HFS falou que é 17 anos. Já tava errado. Já tava muito. Daí 17 anos já. O que tá fazendo em casa com 17 anos? Só o Marcelo Vinícius mesmo. Tá na casa dele com 17 anos. Pô, a parada do Dinho do Preto, Ouro Preto, é aquele negócio que ele faz com a garganta, tipo, 7 anos e fugiu de casa. Ele, não sei o que ele faz com a garganta. Eu também não sei, acho muita rola aqui. Ele imita uma guitarra. Muita rola, tipo, para. Mas enfim, O R. Rezende falou que você imitando o Dinho parece a Kelly Key. Kelly Key, que bonito. Quem? O R. Rezende. Falou que o Hintz imitando o Dinho parece aquele que... Não então sei, vamos falar 3 minutos de games. Eu vou falar, a partir de agora, 3 minutos de games. 1 minuto cada um. Guerra, fala aí. Games. Phantom Pain é o melhor jogo de todos os tempos. Quem não gostou, não entendeu. É legal hater. Pode o velho argumento evangelho. Eu travo você a hora que você puder parar. Ah, então... E aí é muito da hora. E Rocket League é muito bom também. E jogo de corrida é o melhor gênero. E a MotoGP já voltou. Desculpa, não era sobre isso, né? Games, amigo, games. É, foi mal. Tá bom, não consegue, não dá. Pode ir 1 minuto de games, Celos. Cara, eu posso falar do... Do que você da quiser. Da humilhação que o Barcelona impôs hoje. Isso não é games. Isso não é games. Ah, não é games. Não é um game. Futebol não é um jogo. Então, não é esporte. Esporte depois. Você não joga sentado no tá sofá, tá querendo não dizer é que videogame não é esporte, então. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Então o MotoGP também tá, tem ó. Que entrar no... É... Troço, então eu podia ter falado da MotoGP, filha da puta. Não, mas aí não é nem jogo, nem esporte, nem nada, né? Qual? Ah, não é esporte, não. É mole. Você senta na moto e pronto, a moto faz o esquema todo. É, eu vejo os caras na rua fazendo isso direto. 465 anos e fugiu de casa. Vai, Xana, 1 minuto quando o Tuba falou de além de games, eu fiquei pensando, o que aconteceu nos games no último tempo? Eu não consegui não tem pensar. Nada, não tem nada. Morreu os games. Games eu acho que foi a razão de a gente ter parado o podcast, porque a gente ficava pensando, o que a gente vai falar hoje? Falar sobre um jogo de videogame. Cara, jogo de videogame a gente joga, a gente quer vir aqui pra falar de outras coisas, Kelly Key, de Ouro Preto, de falar essas coisas aqui, entendeu? Fala aí, Xana, fala um assunto polêmico aqui. Um assunto pop. Um assunto pop da boca da galera. Fala aí um assunto. Que não seja Laura nem Big Brother. Meu Deus, sei lá. Eu tô na minha. Yaoi. Yaoi, por que você curte Yaoi? Conta pra gente. Porque eu gosto de, sei lá, nem lembro. Faz tanto tempo que eu esqueci por quê. Mas tá legal. Você não lê Yaoi hoje em dia? Olha lá, ó. Ô, Hinks. Aí, é um tema bom, que se você falar, eu não quero ouvir. Mas. Xana, fala da Alessandra Negrini, 45 Opa. Anos, vestida de noiva no carnaval. Isso aí foi realmente. Vestida de noiva eu fiquei, tipo, ok, mas ela é muito top. É uma mulher espetacular. Verdade, assim. Eu assisti. Põe ela no lugar da. A primeira coisa que. É pra eu falar, Guerra, cala a boca. Opa. Eu lembro que eu conheci ela com Engraçadinha, né? Eu não imaginava que ela tinha 45 anos agora. Só que eu lembrei que eu assisti Engraçadinha, tipo, escondida da minha mãe, porque eu não podia assistir. Ela é muito velha, de verdade. Quer dizer, muito velha? Muito velha. 45 anos. Passa pra mim, então. Tá muito velha a Alessandra Negrini. Seu marido, o marido dela, da Alessandra Negrini, se tiver um, passa pra mim. Sua esposa tá muito velha, segundo a Xana. Passou pra de validade. Pode passar pra mim. É engraçado que a Alessandra zerou o carnaval antes dele começar oficialmente, né? É. Vai ter que se esforçar muito pra todo mundo. Ela já zerou. A Alessandra Negrini, ela é o tipo de mulher que é como um whisky. Como é um whisky. Ela vai melhorando conforme os anos. Eu não gostava dela quando eu conheci ela. Eu achava ela painha. Aí ela foi envelhecendo, só foi ficando melhor. É a mesma da Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli, quando ela fez o clone, eu achava ela muito horrível, cara. Eu achava ela paia, tá ligado? Todo mundo pagava pau e eu achava ela paia. Hoje tá uma mulher deliciosa, cara. Uma tia assim que você. 45, 46 anos, deliciosa, tá ligado? Pego ela, vem aqui pra minha casa. A gente, Giovanna Antonelli. Divorcio em casa. Ela tem menos de 40. Não, não tem não, fia. 40 tem, anos já. Giovanna Antonelli? Não, não, ó. 39 anos. É, eu sabia que ela tinha 40. Eu achei que ela tivesse 41, 42. Quase aí em março. É. Gente, Ant-Simulator, o que vocês estão falando? Tá todo mundo pedindo. Vai, o que é Ant-Simulator? Não sei o que é uma bosta de jogo. Kickstarter que foi cancelado, porque os caras, então os devs gastaram todo o dinheiro em strippers e álcool. Strippers e álcool. Aconteceu isso aí mesmo? Aconteceu, pô. E os caras falaram que gastaram em strippers isso, e álcool? Sim. Foram super honestões, assim. Eu vi na timeline que foi meio que desmentido, mas eu não sei se foi desmentido de verdade. Ah, tomara que seja verdade. A história é muito boa. Eu ia dizer isso. Ia ser muito mais legal se eles realmente tivessem, tipo, gasto todo. Porque foi um Kickstarter, velho. Sabe quando. Vamos supor que você tem um amigo ou uma amiga e não gosta do namorado barra namorada porque acha um tremendo cafajeste e acha que vai fazer seu amigo ou amiga sofrer, sabe? Sim. Eu me senti assim com essa história. Eu acho que a galera, isso aí tem que se fuder mesmo, seus trouxas. Dá dinheiro pra qualquer merda que vocês veem no Kickstarter pensando, a iniciativa popular defendendo a arte, é isso que a gente quer. Você não sabe que o cara vai fazer isso com dinheiro. Mas aí então não apoia Kickstarter nenhum, é isso? Não, é que o... você não sabe se a equipe é confiável ou não. Tem pessoas que chegam no Kickstarter e apresentam um projeto decente, fala, funciona assim, assim, assim, e a gente precisa disso, disso, disso. Esse jogo do Ink Simulator, os caras podem até, vai, com tanto tempo a gente faz. Mas a ideia é idiota, o jogo é uma piada escrota, eles não precisam de dinheiro. Meu, eu faço esse jogo por trezentão. Me dá. Eu acho uma galera e a gente faz de noite depois do trabalho. Não precisa, tipo, nunca precisou. É uma piada que levaram a sério demais e quem deu dinheiro se fudeu. Eu achei bem feito, Kickstarter é isso. A maioria das pessoas pra quem você dá dinheiro, Inafune, etc, os caras não precisam, Igarashi, ninguém precisa de nada. Eles acharam cômodo. Shenmue 3, você acha que não tem ninguém no mundo pra financiar Shenmue 3? Os caras financiaram o Pikachu Detetive. Então, eu acho que a galera tem que... Mano, Kickstarter virou um método muito fácil de promoção, tá ligado? De autopromoção. Você simplesmente bota lá, todos os sites vão falar, porra, velho, Igarashi lançou... Castlevania novo dele, maluco, sozinho, assim, ó. E pronto, já tá feito o marketing. Você não gastou nada em marketing. Muito pelo contrário, você tá ganhando. Você tá arrecadando dinheiro com o seu marketing. O seu marketing arrecada dinheiro, se você for um cara famoso. Você lança uma campanha e o marketing seu, em vez de você gastar dinheiro, você ganha. Cara, isso é muito simples, tá ligado? É muito simples. Mas enfim, um abraço pro Tuba quando ele tiver, se ele estiver escutando, assistindo, porque ele ficou triste, não, eu não sabia dessa, que ele ficou triste de não ser mais um podcast de jogos. Não, agora a gente tava falando de jogos e ficou, o podcast ficou com um tom mais pesado, assim, eu senti. Tá horrível. A gente tá muito emocionalmente envolvido com o assunto videogame, pra o podcast não ficar meio tenso. Assim, então. Acho que a gente precisa falar de novo da bomba vaginal. A segunda estrofe é assim, ó. A mulherada nas Europa já bombou e a bomba vaginal usou e aprovou. Agora no Brasil chega a nova onda e todos... Como que é? Peraí. Quem vai ganhar o Oscar? Você acha que o Leonardo DiCaprio vai ganhar o Oscar? Tomara. Se não ganhar agora, não ganha mais. É. Coitado. Se não ganhar agora, não vai ganhar mais porque ele vai se matar, né? Mas sabe o que é foda? Tem uns... Oscar é um lixo, vamos ser sinceros. Lógico. Oscar é um lixo. Mas a gente assiste porque é divertido assistir. Mas é um negócio que, assim... Tem algumas pessoas que eles têm birra mesmo, cara. E não tem como você não falar que eles não têm. O Leonardo DiCaprio já era pra ele ter ganhado umas duas vezes já. E eles falam, não, não vamos dar. Tipo, no ano que ele que era do Lobo de Wall Street, não tinha quem ganhou, ganhou o Jared Leto, né? Você vai falar que o Jared Leto tá, fez um puta papel, você vai falar não, que é melhor não foi do que... cara do Dallas Buying Club lá? Ah, foi Dallas... Não, não é ele? Não, eu acho que foi. Foi. E foi, esse cara é bom, mas... Ah, ele é bom. Não, tá, eu achei que fosse... Né, o Jared Leto ganhou o coadjuvante, né? Nesse ano. Mas enfim, cara, não tem comparação, velho. Tipo, ele fez o papel, acho que um papel melhor do que desse filme aí, tá ligado? Não, você, no, só você assistiu o Regresso aqui, né? Acho que sim. Você recomenda? Você acha que... É bom. Só que eu achei o Lobo de Wall Street... Mas pra ver no cinema ou pra esperar? Assim? Não, pode ver no cinema, é legal. Eu acho ele muito melhor do que Big Short, por exemplo. Big Short é bem estressante assistir no cinema. É um filme assim que se você não tiver nada de... Nem background de conhecimento de mercado, essas coisas assim, você vai... É bem chato, tá ligado? É bem chato. Pior que eu tô curioso. E falaram que pro assunto que ele trata, ele consegue ainda seguir um dinâmico até. Não sei. Ó, então ele perguntou dos odiados, dos Hateful Eight. É muito, muito... Sensacional. Pica das Galáxias. Muito bom. O filme tem 3 horas, parece que tem meia, você não sente. É verdade.